dos 9 anos já tava como? Roubando a milhão. Ninguém dá nada pra nós, tem que correr atrás de uma direita. Calibre dela, calibre 380, pá. Já. Tô que tirar com a polícia já. Obrigado, tá na bolha, se vier bala neles. O crime não vai parar, vai morrer bandido, vai morrer polícia, tá ligado? Cada vez é mais um zica, mano. Um zica é matar sem medo mesmo, tem medo de morrer, entendeu, mano? Nós só tem medo de Deus, malandro, não tem medo mais de ninguém, só de Deus, só. Parado, senão eu atiro em você, se você não ficar parado, eu te mato. Aí quando a pessoa fica parada, eu falo, me dá a chave. Aí a pessoa dá a chave, aí eu pego, entro dentro do carro e vou embora com o carro da pessoa. O que você gostaria de ser daqui a alguns anos? Ladrão, roubar banco, roubar as pessoas, as idosas, roubar carro, roubar loja, roubar banco, roubar jornalista. Quando eu entrei no crime, eu tinha o quê? 13 anos mais ou menos. A curiosidade de fumar maconha foi o que me ajudou a me aproximar da droga. Jogava bola com os moleques, falava o quê? Pô, vou colar de fumão baseado pra ver se... qual é que é. Tá matando essa vida aí, tá ligado? Tá matando ou morrer, mano. Tumulto corre, corre, curioso ao redor. Polícia, perito, imprensa, imagem vem de cor. Outro semblante triste que o tempo não vai mudar. Ferida sem cura, não vai cicatrizar. Pensar, lembrar o passado, os machinha lá na quina. O tempo mudou mentes, criou máquinas mortíferas. Pobre senhora, esquece que a sua prece não faz voltar quem foi com um destino breve. O sistema joga e faz do mais humilde a peça. A indústria do medo vende, o mais inculto é isso que acerta. Não passa de dado estatístico, número geográfico. Moleque de 13 que mata de 15 por cobrança de tráfico. Conheço a cena de perto e nego recordo quem acabou com os furos no crânio, almejando o ar de 100 na garupa da falcão. Essa noite corre e rola, raiado até a alma, partiu de lá pra cova. Mas pra cada o que vai surgir mais 10, brincando com os 30 na sequência. Velório, enterro, pode ao mesmo Estácio de Lima. Quantos vejo por instinto o crime pulsar nas veias? Quando as pontas o que explode, nem a alma sai ilesa. Oh. E as festas, os manas, mina marcando em cima, os passa lado a lado que dizia ser família. Dinheiro destaca o riso, também atrai falsidade. Quando o aço rasga a pele, mora de nada vale. Quem não quer ter moral, o respeito, os ferros, cordão brilhando e pá, condução ao cemitério. Quem que vê os holofotes no crime, o destaque vem também no sepulcro, que de nada vale. Quem não quer ter moral, o respeito, os ferros, cordão brilhando e pá, condução ao cemitério. Quem que vê os holofotes no crime, o destaque vem também no sepulcro, que de nada vale. Quantos sangue jorrando, quantos com crânio aberto, quantas mania de visita, quantos atrás do concreto, quantos vem caindo de bala. Que nada, nós é foda. Quer ibope, mulher, e morre sem ter comido uma xota. Cada vez mais cedo, os peito aberto, mas um vejo exemplo vivo de quem vence pelo certo. Aqui não, equilíbrio subtrai no discurso que argumenta pro investimento triplicar com força na rua de 300. O que se tem? Choro de mãe em cima do corpo tem também. Quem vingue derrubando o outro, é dor não para, sangue não para, ódio não para. Com as glockers, ósseas, assalto circulando na quebrada. Então vem, traz mais fúria, criando mais monstro. Tira o livro, traz polícia e fica guardando o troco. Mas para pra ver que o dilúvio de sangue saiu da favela até os blindados, sensores, muros, cercas elétricas. E se alasta como febre, sabendo sim que é prejuízo. Por mais que se te diga, os meninos tão envolvidos de pé descalço. Hein, tiozinho, quem que vai fazer pose? Crescendo num barraco com aroma de esgoto podre. Aí já sabe, naquele modelo vai pra pista. Pelo certo no erro, suposta justiça. Pra morrer sem resposta, qual a glória conquistada? Se não pelo livro, mérito alcançado. É olho fora da cara, ostentar quem não quer no mundão da vaidade. Só que botando sangue da boca, tio, de nada vale. De nada vale, de nada vale. Quem não quer ter moral, o respeito, os ferros, cordão brilhando e pá, condução ao cemitério. Quem que vê os holofotes no crime, o destaque vem também no sepulcro, que de nada vale. Quem não quer ter moral, o respeito, os ferros, cordão brilhando e pá, condução ao cemitério. Quem que vê os holofotes no crime, o destaque vem também no sepulcro, que de nada vale. Vai contar, gente, foi Deus do meu filho. Mas também vai contar gente, pro cemitério e pra cadeira. Foi, eu não tenho o que fazer mais. Eu não tenho o que... fora! Você tá falando do policial, tu matou tudo comigo agora! Vai! Eu não tenho o que perder mais não! O que eu tinha de perder, Deus tirou perto de mim!